Atualizou de novo, Didizio! Quero sua gravação em segurança! Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas assar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Traz o lança que eu já tô com meu copo na mão. Eu disse, hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho que é do jeito que ele. E vai ficar chapado e vai botar depois das horas. Oh, toma, toma, toma, toma, toma, essa gostosa. Toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. O chapinho que é do jeito que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Jorge Luiz, passa flor, diz, ele gosta de putaria mesmo. É nome de chupi alimentos. Agora fora novo no safanão. Segue meu filho, segue meu filho. Vem, vem, vem. Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. E os amigos já tão cada um com a sua visão. E traz o lança que eu já tô com meu copo na mão. Hoje eu tô para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chapinho que é do jeito que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das obras. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chapinho que é do jeito que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Vai, toma, toma, toma, toma. De novo, alô, Dilci! Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Um minuto só perdi você. Conhece alguém? Jogou fora um diamante. Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Um coração me fala. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Por uma paixão. Um péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Agora dorme com essa. Repertório novo atualizado aqui no Carnatal. Para CDs, querem suas gravações, sua música. Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. E coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Que péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Agora dorme com essa. Thank you. final de semana, o parango tocando, safadão tá cantando e a Isis dançando. É pare que fala, né? Paredão que fala, é. O risco que fala, né? A lama que fala, né? Novinha empinando, eu com bom na maldade. Novinha empinando, eu com bom na maldade. Eita, bom bom covarde. Eita, bom bom covarde. Eita, bom bom covarde. Eita, bom bom covarde. Tanque bate, tanque bate, tanque bate. Vai no show! Tanque bate, tanque bate, tanque bate. Vai no show! Eita, bom bom covarde. Eita, bom bom covarde. Eita, bom bom covarde. Eita, bom bom covarde. Tanque bate, tanque bate, tanque bate. As minas dançando, é baile que fala, né? Paredão que fala, é. O uísque que fala, né? É a lama que fala, né? A novinha empinando o bumbum na maldade. Novinha empinando o bumbum na maldade. Eita, bumbum covarde. Eita, bumbum covarde. Eita, bumbum covarde. Que tanque bate, tanque bate. Alô, Batuque! Tanque bate, tanque bate, tanque bate. Eita, bumbum covarde. Tá bom pro cavalo, ei, tá bom pro cavalo, ei, tá bom pro cavalo. Tanque bate, tanque bate, vai no chão. Tanque bate, tanque bate, sabe que tá solta de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando o cara que nem eu. Que deixa ela de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Agora todo meu seu coração não faz tutum. Agora ele só bate com o bumbum. Seu coração não faz tum-tum. Agora ela só bate com o bumbum. Agora ela só bate com o bumbum. Agora ela só bate, vem. E vem jogando, vem jogando, vem jogando. E vem jogando, vem jogando, vem jogando. É pra tocar no paredão. Aperta no novo, Rafinha, de novo, de novo. Solta, de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando cara que nem eu. Que deixa ela de boa pra soltar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Agora é tudo meu. Seu coração não faz tudo. Agora ela só bate com o bumbum. Seu coração não faz tudo. Agora ela só bate também. E vem jogando, vem jogando. Vai, vai, vai. E vem jogando, vem jogando. Para, para. E vem jogando, vem jogando, vem jogando. Eu parado no chão, e o popozão no chão. Segue o líder. Toma nos pés. Didícia. Eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Eu fiz tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem começa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei numa dela.

toma nos peitos. Tá tudo lotadão, vários pessoal, tem várias novinhas, tem várias tchetchica, vários rabetão, fora do normal, hoje é baile do WD. Tá tudo lotadão, vários pessoal, tem várias novinhas, tem várias tchetchica. Alô, Tico Som! Empi no rabetão, vai! Empi no rabetão, joga aí no chão, empi no rabetão, bebe esse CD! Empi no rabetão, vai! Empi no rabetão, joga ele no chão, empi no rabetão, vai! Empi no rabetão, joga ele no chão, empi no rabetão, vai! Empi no rabetão, joga ele no chão, empi no rabetão. É pra tocar no paredão. Jorge Luiz Força Codins. Em nome de Pitu, Mania Brasileira. Quem vai gostar dessa aqui é o paredão do Tomate, ó. Hoje é baile do WD. Tá tudo latadão, vários pessoal. Tem várias roupinhas e para tcheca. Para o rabetão, parado normal. Baile do WD. Tá tudo latadão, vários pessoal. Tem várias roupinhas e para tcheca. Para o rabetão, parado normal. Empina um rabetão. Empi no rabetão, joga ele no chão, empi no rabetão. Empi no rabetão, joga ele, empi no rabetão. Empi no rabetão, joga ele no chão, empi no rabetão. Tudo cedo, empi no rabetão. Empi no rabetão, joga ele no chão, empi no rabetão. Empi no rabetão, joga ele no chão, empi no rabetão. Empi no rabetão, joga ele no chão. Empira, empira. Toma nos pés. Vai descendo esse bunda, bota essa bunda pra descer. Vai bate, bate com pressa, bota essa bunda pra descer. Então faz o descer, tá chocado. Carai, carai, carai. Sente esse grave, eu quero ver jogar. É com vontade, duvido aguentar. Você não sabe, mas vai acelerar. Como é que se diz? Como é que se diz? Se a novinha mostra esse poder, Marisas! Vai novinha, bota pra ferver. É a zumba da família Farofa. Vou fazer esse funk pra você. Vai! Mostra que tu gosta de fazer. Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão. Bota essa bunda pra descer e faz descer meu segundo. Bota essa bunda pra bater, bate, bate, bate. Bota essa bunda pra e faz descer nesse bundão. Carai, carai, carai. Sente esse grave, eu quero ver jogar. Vem com vontade, duvido aguentar. Você não sabe, mas vai acelerar. Alô, Dona Cedês. Atualizou de novo, sai o líder. Da Dona Bill. Interpretar o novo Cego Lindo. Como é que se diz? Como é que se diz? Olha o CDs, olha o Tico Som. Marquinhos CDs. E seja sábado e domingo, marca aí na sua agenda. Tem vaquejada rolando, desce a equipe completa. Mulher solteira e encena com a mão. Uma marcada dentro do meu caminhão. Se eu levo a zero na pista, no amor eu marco 10. No meu galope ela pira, igual vaqueiro ninguém fez. E tem mais, e hoje ninguém dorme, hoje ninguém dorme. Depois da vaquejada ali que vai rolar virose. Hoje ninguém dorme, hoje ninguém dorme. Depois da vaquejada e vai rolar virose. De Geminiano, Piauí. Como é que se diz? Como é que se diz? Nossa, Flodins! Marjó Esportes! De sexta, sábado e domingo, marca aí na sua agenda. Tem vaquejada rolando. Essa é a equipe completa. Tem mulher solteira aí. Minha cena com a mão. Já tem esquema marcado dentro do meu caminhão. Se eu levar zero na pista. Feitosa. No amor eu marco 10. Alô, popó! No meu galope ela vira. Igual vaqueiro ninguém vê. O reflexo da Tequeiroz. Olha que o doido nunca dorme. Hoje ninguém dorme. Depois da vaquejada, olha que vai rolar virote. Hoje ninguém dorme. Acertou mais uma, querida. Os parceiros, hoje o uísque é liberar fim de semana. Tô preparado. Chama as amigas e os parceiros, hoje o uísque é liberar. E o que tem pra hoje? A festa de opinar. Elas pedem a gente, elas pedem a gente. A novinha tá louquinha, tá pedindo. E elas pedem a gente, elas pedem a gente. A novinha tá louquinha, tá pedindo. Sentar, sentar, sentar, sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Olha que na minha já pode passar o zap. Chama as amiguinhas, hoje o baile é de verdade. Hoje o baile é de... E o que tem pra hoje? É festa de open, elas pedem a gente. A gente, elas bebem a gente. A novinha, joga no swing, joga no swing, vai. Conforto e qualidade. O que é que você lembra? Eu lembro da Diamantes. Tu lembra de quem, Rafinha? Diamantes lingerie, filho. Vem, vem. Fim de semana, tô preparado. Chama as amigas, os parceiros. Hoje o uísque é liberado. Fim de semana, que diesel? Como é que nós também, Didizio? E o juiz quer liberar. E o que tem pra hoje? Salve, Ana! E passar o zap. Chama as amiguinhas que eu chupalho é de funk. Tem pra hoje é festa de open bar. Elas pedem a gente, elas pedem quebra, a gente. Negão. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sempre. E elas pedem a gente, pá. Elas pedem a gente. Toma swing nos peitos, meu carinho. Sofrência não, Lobinho, pelo amor de Deus, filho. Joga a fuleiragem pra nós aí, vai pro paredão, vai. Jogando a raba sem parar. Quando elas quicam e piram, e piram, e piram, e piram, e piram, e jogam a raba no chão. Joga a raba no chão. A raba no chão. A raba no chão. Joga, joga, joga. Jogando a raba sem parar. Quando elas viram, empinam, empinam, empinam, empinam, e joga a raba no chão. Joga a raba no chão. A raba no chão. A raba no chão. Joga limpão. Duas medidas. E vai dar uma volta e vem me ver. Entre uma briga e outra de vocês, eu nem conheço ele, mas eu me sinto culpado. Primeiro que eu nem devia estar aqui. Segundo, você não tinha que ligar pra mim. Mas você ligou, eu atendi. Eu peço não, mas fale sim. Longe serias. E bem pior que eu, você. Que não deixa ele, não deixa de viver. Bem pior que eu, você. Desconta sua raiva em duas horas de prazer. E bem pior que eu, você. Que não deixa ele, não deixa de viver. Bem pior que eu, você. Desconta sua raiva em duas horas de prazer. Porque eu não tenho nada a perder. Já você. Sai, sai, abre o Mário Mendonça. Primeiro que eu não devia estar aqui. Segundo, você não tinha que ligar pra mim. Mas você ligou, eu atendi. Eu penso não, mas eu falo sim. E bem, bem pior que eu, você. Deixa eu ver. Deixa de viver. E bem pior que eu, você. Desconta sua raiva em duas horas de prazer. E bem pior que eu, você. Não deixa ele, não deixa de viver. Bem pior que eu, você. Desconta sua raiva em duas horas de prazer. que eu não tenho nada a perder. Já você. Vamos dar uma ensaiadinha, vamos. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. E agora de vida boa, brisa e paz, suas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, o meu olhar sempre é você. Tira a tua brava aqui pra tu, nós bate palma então. Vai, vai, vai jogando essa. usança. Vai, vai, bate palma na disputa. Vai, vai, vai, vai, vai. E bate bunda, bate na disputa da potranca. Safona do Berguinho, as meninas na frente do paredão. Preparou, apontou, afiou na batela. Vem comigo assim, assim, ó. E vai jogando, e vai sentando, e vai Gilberto jogando. Gilberto CDs. Vai jogando, dom, dom, vai sentando, dom, dom. Vai quicando, vai, vai, vai. Joga o popô, vai sentando, dom, dom. Vai quicando, dom, dom. E vai jogando, vai cicando, vai sentando, vai. E vai jogando, dom, dom, vai sentando, dom, dom. Vai quicando, vai, joga o popô. É nome de Corre, Fala Tonto. Diamantes Lingerie. Bota diamantes e joga o popôzão. Vem com diamante, vem curtir o safadão. Paredão Manil Motos, Carreta Moça Flor, em nome de Scorner, a cerveja do Brasil, repertório novo do Safadão. Diogão, esquece, deixou você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá no carro que você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Vamos brincar, vamos. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Nada. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Em nome de Diamante Lingerie, a mais desejada do país. A Joias Mortes. Abaixo de mim. Caraca, eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, e hoje vai ter putaria. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Vai, vai, vai daqui, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena, senta, senta. CDs. Rafinha, faz a tua aí que eu tô fazendo a minha aqui, meu filho. Toma no CP. Toma CPs. Sumusica.com. Vai que adota. Tá com raivinha, B. Tá com raivinha, B. Fecha os olhos, cala a boca, vou te fazer esquecer. Tá com raivinha, B. Tá com raivinha, B. Fecha os olhos, cala a boca, vai. Que tal a gente conversar? Para de brigar, você me ama, eu te amo, vê. Mas assim não dá, todo dia a discussão faz mal pro coração. Que tal hoje a briga terminar no meu colchão? Tu tirando a minha roupa, eu beijando seu pescocinho. Daquele jeitinho, beijando teu corpo inteiro. Vai ser perfeito, se você quiser eu aceito. Tá com raivinha, bê. Fecha os olhos, cala a boca, vou te fazer esquecer. Tá com raivinha, B, tá com raivinha, B. E fecha os olhos, cala a boca, vou te fazer esquecer. Tá com raivinha, B, te diz que e cala a boca, fecha os olhos, vou te fazer esquecer. Tá com raivinha, B, tá lá o gago, por quê? Lá o gago, rato safadão, chateão. Para de brigar, você me ama, eu te amo. Todo dia a